estiver, onde você estiver, Rede Vibrante, onde você estiver. Evangelizar, edificar, educar, informar, entreter. Rede Brasil. Brasil. A Mulher e Seus Desafios. De segunda a sexta, você acompanha A Mulher e Seus Desafios, apresentado pela irmã Judite Alves e equipe. Tenha um dia produtivo na presença de Deus, com louvores, mensagens da palavra de Deus e aconselhamento. A Mulher e Seus Desafios, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã, aqui na Rede Brasil Rádio. Jesus, guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, não posso pedir e deixar. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso não viva sem Cristo e principalmente não morra sem Ele. Acompanhe a Rede Brasil em todas as plataformas digitais e não perca um só segundo da nossa programação. No YouTube, você confere transmissões ao vivo diariamente. Basta se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo de tudo. Baixe agora os aplicativos da RBC TV e rádio nas lojas App Store, iPhone ou no Play Store Android. E confira toda a programação. Se preferir, acesse nosso portal para assistir a nossa TV e ouvir a Rede Brasil Rádio sempre que quiser. Tudo isso e muito mais à distância de um clique. Rede Brasil, indo mais longe para chegar mais perto de você. Dicas do consumidor. Atenção, consumidor. Toda vez que você pensar nos verbos comprar ou usar, deve se fazer duas perguntas. Primeiro, será que eu preciso mesmo disso? Segundo, onde vou pôr o que sobrar do que já usei? Isso é chamado de consumo responsável, ou seja, só consumir até os limites das nossas necessidades básicas. Dicas do consumidor. Rede Brasil, a diferença está no ar. Uma nova programação na sua Rede Brasil. Mais música, muito mais informações, novos quadros, novos programas. A Rede Brasil traz para você a melhor programação do seu rádio. Sintonize, divulgue, convide todos para sintonizarem a RBC. Tudo mais longe e ficando mais perto de você. Elas costumam influenciar decisivamente nossas palavras, gestos e ações. Por isso, é importante refletir sobre o papel que as emoções exercem em nossa vida. De autoria da irmã Judite Alves, desvende o interior da alma feminina no livro O Tesouro das Emoções, disponível no stand da Livraria Bereia ou acesse o site livrariabereia.com.br. Mais informações, 99196-2255 ou 3423-5317. Livraria Bereia, palavras que marcam. Avante, excepcionalmente até o dia 17 de março, a Rede Brasil de Comunicação estará exibindo o programa Escola Bíblica Dominical todas as terças, a partir das 22 horas, com reprise nas quartas-feiras às 16 horas. E um instante finais passará a ser exibido todas as segundas, quartas, quintas e sextas, às 10 horas da noite. Rede Brasil de Comunicação, comunicando Jesus, comunicando a verdade. este mandamento, que hoje te ordeno, não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Deuteronômio 30, verso 11.